Alfa Fox número 3 para pouso, velocidade 220. Velocidade 220, linha da Alfa. Subdev, APA November 857, seguro. APA Zulu 16, Group, APA Zulu 14, após Toquim. Decolagem da 10, curva direita, Nadael, Leida, após Subdev. 5487, é o transponder, 398 ao ponto 27. Responder. 5487, 5470, 5470, eu vou 1889. 5470, copiado. Vou 1889. Portão 18, chame pronto, pushback, 1889 com 1012, 1012 na gente. Ok, vamos lá. Unit push and start, call me ready to taxi, Condor 077. Condor 077, push and approve, and all the start to call, call it back. Check-turn de pouso, 120 graus, 109. 604, baixar a travada. 3662, decola aos 45, controle 9, decimal 8. 109, boa noite, 3662. Negativo, 1251. 260251, muito obrigado, boa noite. Salvador, o TAN 3662. TAN 3662, este é o controle Salvador, contato o radar. Traz o diretor Foca para o 3662? Livre. Foca, 3662. Lima Fox, livre aproximação e LS. Livre LS, Lima Fox. Localizador 6310. Ciente, 4 milhas para o externo, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, chame a torre, 1986. 1886310. Torre Salvador, boa noite, 6310. 6310, continua a aproximação e aguarde a autorização de pouso. 6310. Muito obrigado, 3662. Autorizado, 330 Maceió, Anápolis 58, decola da 10, curva esquerda. Saída PUCA, transição Aracaju, aciona 5477 e o controle 119 decimal 8. Correto, chama para a sua amiga. Gol 1889, está no gate 8. Feito na guarda. 604, solo aos 48, livre à direita, chama 219, só. Direto, livre à direita, 219, gol 1604. Meia 310, livre pouso, 120 graus, 8 nós. Livre pouso, 6310. Para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1186. 18, né? Para entrada no pátio. Alfa e Tragilete, voo no 604. Torre Lima, Lima Fox. Lima Fox continua em aproximação, já avistado, vai pousar 1-0 ou 1-7? 1-0. 1-0, sente, aguarde autorização e pouso. Aumenta a posição, vai aguardar pushback, passar de nave Condor, que já está na faixa central do táxi, assim que ela passar, vai se autorizar. Ok, estou sentindo, vou 1-8 em cima. Aguarde, é o número 2 para pushback. Aguardando. 077, clear taxi until hold the short 1810. Call tower 1186 when ready for takeoff. Call 077 with taxi. Maya Juliet to the Holland Station Runway 10 and when ready tower 1186. Over there. Fala que espero, gol 1-8-8. 8-5, quanto é a posição? Mateu, gol 1-8-8-5. 2-9, após o Condor tá livre, puxa, né? Se bateu, após o Condor tá livre. 1-3, tem livre decolagem, vento 1-20 graus, 8 nós. Livre decolagem, 1-3. 5-4-5, obrigado, 3-6-2, boa noite. Boa. Opa, chamarada 2-10-6-3-1-0. Juliette, 604. Livre, pouso. Aeronave 767 da Condor, que vai passar à sua frente. Após ela, ingresso esquerdo, portão 5. Pouso Condor, ingresso esquerdo, portão 5, voo 604. 63, decola os 52, controle 19.8. 19.8, boa noite. Salvador, gol no 63. 1-3, controle, contato radar. Contato radar. Luiz, está autorizado, chama para o táxi. 5 Lima, tem 1-0. A Lima tem o gol 1-8-2-5. Operação do 5 normalmente da companhia, que eu vou checar aqui com a Freya. Gol 613, direito ao Fito. Direto ao Fito, gol no 613. Livrar a direita, prossiga via taxiway alfa, vai bater antes da Juliette, ok? Tem a sequência de acionamentos aqui no pátio. Escuta, o 3152 já vai iniciar logo e conseguiu o pulo do FIG, eu tenho uma entrada no portão 1, né? Eu vou autorizar ele a entrar então antes do seu push. O 3152, eu solo? 3152. Ok, é que eu tô com a aeronave pra entrar no 1 aí. Você já vai iniciar logo? Consegui resolver o problema do FIGA? Já não. Então, foi o 3258? 3152. Então, certo, já. Eu tô vendo que o FIG ainda tá desacoplando aí, né? Eu vou autorizar o portão 1 pro Roxané, vai estacionar seu lado direito. Aí assim que ele parar, o senhor inicia. Minha 310 autorizado em frente, e última esquerda, portão 1. Esquerda, para o portão 1, né? Deu a chance de andar, né? Vamos ver lá. Israel, passando 1200, atenção 360. Voo 1885, este é o controle Salvador. Após 2000, voe direto Leda, contato radar. Após 2000, autorizado para de Leda, voo 1885. O 889 está autorizado táxi via Juliette Alfa, Ponte Pedra, 286. Juliette Alfa, Ponte Pedra, 286. 298. Decolou 5-6, controle 19-8. Lima Fox mantém a posição antes da Juliette. Lima Fox mantém a posição antes da Juliette. Lima Fox mantém a posição antes da Juliette. Observe a passagem da aeronave da Gol e faça pushback no táxi. 358 após o Gol, autorizado pushback para passar a táxi. We are cleared for takeoff the wind is 180 degrees 6 knots. Econo 0777 para pegar para meio bandeirão. 68, chama o táxi. Ação 40, para 360, gol no meio da 3. 7. Negativo, tem outra aeronave também em pushback lá que impede sua passagem, guarde. Gol 16113, chame Recife 1260, caso negativo 1251. 260-1251, gol 6-3. Gol 405 na escuta, pra copa. Uno 405 na escuta do solo para cópia. Próximo, gol 1889. Ok, 889, autorizado a Léa manter. Vai Léa manter 1889, tá bom. Radar, good evening. Condor 077 is with you. We are passing 2,500 feet. Climbing unrestricted level 330. Condor 077 in control, evening and radar can check, Pacific clear. Proceeding as cleared, Condor 077. Então 3858, autorizado o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá a torre em 18, meia dúzia. O altímetro no 012, tem uma boa noite, 3850. Obrigado, boa noite, Juliette Alfa. Barzakistan 3152, 139 a bordo, 12 em Aracaju. Tutan 3152, está autorizado o táxi à direita, Índia Alfa no ponto de espera torre 18.6, QNH 1012. Índia Alfa 18.6, 1012, boa noite, obrigado. 85, obrigado, bom domingo, boa noite, boa semana. Boa viagem, capitão. Obrigado. O Edson vai ser o número 2, ok? A aeronave da companhia está iniciando aqui no setor norte, ok? Observando, colega, esquerda, passo à frente, está autorizado esquerda, cruza o pátio e chame para cruzar pistão 7. .889, decola 02, controle 19.8. 19.8, boa. Controle Gol 1889, boa noite. 1889, este é o controle Salvador. Meu cordial, está em contato radar após 2000 Leda. 2000 Leda. Meu filho está indo aí, Marcelinho, para Marcelão. Boa viagem para vocês. Como é que é? Meu filho está indo aí com vocês, meu filho e a sogra, Marcelinho. Obrigado, hein? Boa viagem. Quando pronto, já tem livre decolagem, 130 graus, 8 nós. Valeu. Alfa com 404. 1405, ok, Brasília 360, autorizado pela APA Zulu 17. Decola na 10 com curva direita, subida Goli, transição Ofito, transponder ao 5474, controle em 198, contei. 360, autorizado para Brasília, dentro do Zulu 17, decola na 10 com curva direita, Goli, Ofito, é a subida 5474, transponder 198. 405. Correto no 405, chama para o posicionamento. Chama, abre. 3305 está cruzando a linha do litoral com Valença à esquerda, o Morro de São Paulo e Cairu à direita. E altitude de 11 mil, direto para 2 mil para o ILS. Direto para 2 mil para o ILS. Confere as condições gerais, vou tomar um belo lugar. Positivo. 152, decola ao 05, controle 19.8, boa viagem. 98, obrigado, tem um pouso 950, ok? Ok, obrigado. Boa noite, TAN 3152. TAN 3152, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato radar. Cruzamento e táxi até o PAD 5, a estacionar a frequência livre. TAN 3852, livre decolar, 120 graus, 89. Nada, decolagem 3858. TAN 3152. Confirma, senhor. Está chamando o 52? Direto, Maceió. Obrigado, Maceió. Condor 077, Kent Taxi Center, frequency 125.45. Over. 125.45 for Condor 077. Muy obrigado, top. Ciao. Decola aos 07, controle 198, bom trabalho, 3858. Controle Salvador, 3858, boa noite. 3858, controle Salvador, meu cordial, está em contato radar. 3858. Salvador é o 3850, alguma possibilidade de pro de frote? Aqui? 3858, queira desculpar, eu estava efetuando uma coordenação junto ao Magnânimo, o melhor centro de controle do Nordeste, também conhecido como Centro Recife. A gente pode fazer o seguinte, em vez de eu voar para Froti, seria interessante voar para Abucucu? Muito melhor o 3858, com o melhor centro de controle não teria como esperar diferente. Vamos partir direto para Abucucu. Abucu é grato, 3858. O Gol 1889, chame Recife, a frequência 1251, 1889. Controlando 2595? Central 25 ONU. 25 ONU, obrigado, boa noite. TAM 3305 com a ilha de Itaparica à esquerda, passa 4800, livre aproximação e elétrica. Autorizado, altímetro 1013, chame táxi, 1405. 05, vai chamar táxi. 152, chame Recife, 12545. 12545, muito obrigado e bom trabalho. Boa. TAM 3305, dono localizador em aproximação, vamos checar o trem, chama a torre, 1186. Confere, checa o trem 286, tem uma solicitação do contrato, a sua, um abraço, capitão, bom povo.